Rádio Trianon. Ritmo da Cidade, a mais paulista das rádios. Trianon AM 740, a voz de São Paulo, esta nação. Esta é a rádio Trianon AM 740. Música, esporte, informação, prestação de serviços, utilidade pública. Trianon, a mais paulista das rádios. Atenção, emissoras, em 5 segundos, propaganda política obrigatória dos candidatos a prefeito da cidade de Santo André. Tá nascendo um novo tempo, e o futuro é a gente que faz. De trabalho e desenvolvimento, com Luiz Zacarias, podemos mais. Olá, Santo André! Aqui é o seu vice-prefeito Luiz Zacarias. Hoje, candidato a prefeito com o número 22 pelo PL. Está na hora de Santo André seguir o único caminho, o caminho do progresso, sem essa conversa de dar certo de novo. No próximo dia 6 de outubro, vote 22. Vote Luiz Zacarias e vice-capitão Lemos. Nós temos apoio do presidente Bolsonaro. Luiz Zacarias defende Deus, pátria, família e liberdade. E tem experiência comprovada e compromisso com você. Vou buscar mais segurança, geração de empregos e o fim das filas da saúde. Santo André vai ter muito mais oportunidades. Vamos fomentar e apoiar o comércio local, trazer mais investimentos e infraestrutura para a nossa cidade. É hora de mudar para melhor. Com 22, vamos transformar Santo André, garantindo segurança, qualidade de vida e respeito aos cidadãos e servidores. No dia 6 de outubro, escolha 22. Escolha Luiz Zacarias para prefeito e Capitão Lemos para vice. E vote também nos nossos candidatos a vereadores e vereadoras do PL, o verdadeiro partido da direita. Junto com o apoio do presidente Bolsonaro, faremos Santo André avançar ainda mais. Dia 6 de outubro, 22. Luiz Zacarias, vice Capitão Lemos, o único caminho para Santo André seguir em frente. Pra continuar o trabalho, ele tá preparado. É Luiz Zacarias e Capitão Lemos. Com apoio de Bolsonaro, Luiz Zacarias está vindo aí pra trabalhar pela população. É 22, eu já decidi. É Santo André em boas mãos. Começa agora o programa da coligação Santo André do Futuro, com Beth Sirac, prefeita, e Bruno Daniel, vice. Olá, eu sou a Beth Sirac e quero te fazer uma pergunta. Já pensou o que você faria com o dinheiro que gasta nas passagens de ônibus? O transporte público de qualidade é um direito social, assim como a educação e saúde. Mas se você não tem dinheiro, não pode usá-lo. Pense no custo de ir e vir por semana em Santo André. São quase R$ 70,00 só em passagens de ida e volta. Mais do que preservar a renda familiar, a gratuidade nos ônibus promove a democratização dos espaços públicos. E tem mais! A tarifa zero também fortalece a economia local, reduz a poluição e melhora as estatísticas de acidentes de trânsito. O transporte é um direito. Torná-lo gratuito é melhor para você, é melhor para toda a cidade. Nós vamos trazer o tarifa zero e fazer melhorias em todo o sistema. Não dá mais para pagar caro, né? Vai lá no meu site betsirac.com.br e clique em plano de governo para ver todas as nossas ideias. E não se esqueça de me seguir no Instagram, @betsirac.13. No dia 6 de outubro, vote 13. Vote Beth Sirac, a candidata do Lula em Santo André. É 13! Estamos colocando o Brasil na direção de um futuro melhor para todos. Trazendo de volta programas como Farmácia Popular e o Mais Médicos. Criando empregos, cuidando das pessoas. A gente sabe que ninguém governa sozinho. Precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a da sua família. Agora, é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Santo André, vote Beth Sirac. É 13, 13, Beth Sirac, ela chegou. São Santo André do Futuro, ET, ECDB, EV, ESOL, Rede, EDT. Eduardo Leite é 40. Santo André, daqui pra melhor. 40 pra avançar, 40 pra melhorar. Eduardo Leite, Fabiana Marangoni. Vamos lá, Santo André! Começa agora o programa Eduardo Leite 40 e doutora Fabiana Marangoni. Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Você já se deu conta que logo, logo vamos escolher aqueles que vão mudar Santo André daqui para melhor? Eduardo Leite 40 e doutora Fabiana Marangoni. Quem é Eduardo Leite? Sou andreense, pai do João e do Luiz, tenho 47 anos, nasci em Santo André. Essa é a cidade que eu aprendi a amar junto com meu pai, o ex-vereador Antônio Leite. Então foi um exemplo para mim desde a infância. E quem é a doutora Fabiana Marangoni? Olha, sou médica pediatra, por isso eu tenho um carinho e uma preocupação todo especial com as crianças. Sou mãe de três meninas lindas, a Ana, a Rafa e a Bela. E sou casada com o grande amor da minha vida, o pai das minhas filhas, o deputado federal Fernando Marangoni. Eduardo, por que votar em você para prefeito? Porque eu nunca me conformei com as injustiças que a gente vive, né? Independente de onde a pessoa mora, independente da classe social, todos têm direito a um serviço público com qualidade. Nós precisamos garantir uma saúde pública com a qualidade que a nossa gente merece e fazer uma revolução na habitação, para que as pessoas possam viver e viver com dignidade. E nós vamos trabalhar para que a nossa gente tenha orgulho de viver em Santo André. Doutora Fabiana, por que escolher a senhora para ser a nossa vice-prefeita? Minha vida profissional me mostrou que para uma criança ficar bem de verdade, é preciso que a mãe esteja bem. E como médica, percebi que poderia fazer muito mais por nossa gente. É isso aí, meu povo. Eles estão prontos e só precisam do seu voto. Vamos votar Eduardo Leite 40 e doutora Fabiana Marangoni. Pra melhor, é Eduardo Leite e doutora Fabiana Marangoni. 40! Coligação para Santo André avançar ainda mais. PSB, União, PP, DC e P. Eu vou com Gilvan eu vou. São Paulinho, Serra e a força do povo. Eu vou com Gilvan eu vou. Santo André vai dar certo de novo. Eu vou com Gilvan porque eu conheço o cara. Na prefeitura, foi meu braço direito. e resolveu as questões mais complicadas. Com a experiência de 2 mandatos de prefeito, eu, Paulo Serra, garanto. Santo André vai continuar no caminho certo com o Gilvan. Vai dar certo de eu novo. Com o Gilvan eu vou. Dom Paulinho Serra e a força do povo. Eu vou com o Gilvan. Com o Gilvan eu vou. 45 pra dar certo de novo. Gente, o Gilvan não para de trabalhar. Sabe o poupa-tempo da saúde? Foi o Gilvan que fez. Sabe o Complexo Caçaquera? Foi o Gilvan que fez. Sabe o Parque Tecnológico, que vai ser uma fábrica de emprego? Tá em obras. Coisa do Gilvan. Sabe as obras na Maurício de Medeiros? Coisa do Gilvan. Ufa! Que tal, Ana Carolina? Eu vou com o Gilvan. Com o Gilvan, eu vou. Eu vou com o Gilvan. Com o Gilvan, eu vou. Falou sobre o que o Gilvan fez e o que tá fazendo. E quais são as propostas do Gilvan prefeito? Vou falar de uma. No Centro Vivo, Gilvan vai reformar Oliveira Lima e o entorno. A cobertura do calçadão vai chegar a toda a rua. Vai ficar show! Outra proposta é lá pro segundo subdistrito. Um poupa-tempo pra atender a região. Vai ficar show! Show é o nosso prefeito. Fala, Paulinho! Santo André vai continuar no caminho seguro com o Gilvan. Vai dar certo de novo, 45. Vai dar certo sim. E eu vou com Santo André, minha cidade, minha paixão. Venho aqui com muita humildade pedir o seu voto e garantir que vou trabalhar o tempo todo pelo bem-estar do andreense. Eu sou Gilvan 45, eu vou com Santo André. Minha cidade tá linda, dá gosto de ver. Tá arrumada e já tá diferente. Paulinho Serra mostrou como é pra fazer. E escolheu o Gilvan para seguir em frente. Coligação Caminho Certo, Futuro Seguro. Federação PSDB Cidadania, PSD, PRD, Avante, Solidariedade, Podemos, MDB Republicanos. Termina aqui a propaganda política obrigatória. Os números anuais do Instituto de Câncer Dr. Arnaldo impressionam. 123 mil consultas ambulatoriais e 315 exames de diagnóstico. Você sabia que pode colaborar com este trabalho? Doe www.drarnaldo.org. Martins Araújo. Rompendo fronteiras. Alô, amigos da Triamão, gente e luz brasileira. Agora, eu, Martins Araújo e Adriana Cambaúva estaremos apresentando Portugal dentro de nós, às quintas-feiras, das 21 às 22 horas. Aqui, na Rádio Triamão, contamos com a audiência de todos vós neste programa de variedades. Se apronte para votar. A tal da biometria não tem erro nem segredo. Ela reconhece a gente pela pontinha do dedo. Biometria é a identificação digital que usamos para votar. Não cadastrou a sua? Calma! Mesmo sem ela, você consegue votar. Basta levar um documento com foto no dia da votação. Com ou sem biometria, exerça a cidadania. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Estamos aqui na Trianon, às 22 horas, às 6 horas da manhã. Programa Fé para Vencer. Esta é a Rádio Trianon AM 740. Música, esporte, informação, prestação de serviços, utilidade pública. Trianon. a mais paulista das rádios. Trianon, 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. 12 horas e 12 minutos. É 40! O sonho da casa própria. Com o apoio do deputado Fernando Marangoni, nós vamos ter a primeira parceria público-privada de habitação fora das capitais. A prefeitura vai se unir a grandes empresas e juntos vamos trabalhar para zerar a fila de habitação em Santo André. Por isso, eu peço o seu voto. Vote Eduardo Leite 40 e doutora Fabiana Marangoni. É Eduardo Leite e doutora Fabiana Marangoni. 40! Coligação para Santo André avançar ainda mais. PSB, União, PP, DC e PMB. É 40! Quais são as suas propostas para a nossa cidade ser cada vez mais inovadora e inteligente? Todos os serviços da nossa gestão vão estar disponíveis na tela do celular. Desde o agendamento de consultas médicas e exames, até a matrícula de crianças na creche e nas escolas. Tudo isso com Wi-Fi de graça espalhado pela cidade. É Eduardo Leite e doutora Fabiana Marangoni. 40! Coligação para Santo André avançar ainda mais. PSB, União, PP, DC e PMD. Vote nos vereadores da coligação de Eduardo Leite. 40! Eu sou o Mirandinha do bairro, repórter do povo, 40999. Edgar Magalhães, vote 40233, 40233. Vote Alex Arraes, 40100. Professora Peta, 40400. Mulheres à frente, futuro presente, 40400. Santo André, daqui pra melhor! Coligação para Santo André avançar ainda mais. PSB, União, PP, DC e PMB. Olá, Eduardo Leite. Vamos falar sobre cultura. Nós teremos muitas novidades. Vamos levar cultura para os quatro cantos da nossa cidade. E principalmente, valorizar os artistas locais. Músicos, cineastas, poetas, o movimento hip hop, cultura de rua. A cultura movimenta a nossa economia, principalmente a economia criativa. É Eduardo Leite e doutora Fabiana Marangoni. 40! Coligação para Santo André avançar ainda mais. PSB, União, PP, DC e PMB. Eu, Paulo Serra, garanto. Santo André vai continuar no caminho certo com o Gilvan. Vai dar certo de novo. Vai dar certo sim. E eu vou com Santo André, minha cidade, minha paixão. Venho aqui com muita humildade pedir o seu voto e garantir que vou trabalhar o tempo todo pelo bem-estar do andrense. Eu sou Gilvan 45, eu vou com Santo André. Eu vou com Gilvan. Hoje o banho eu vou, 45 pra dar certo de novo. Coligação Caminho Certo, Futuro Seguro. Federação PSDB Cidadania, PSD, PRD, Avante, Solidariedade, Podemos, MDB, Republicanos. Candidatos a vereador da Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB e PV. Com Bete Prefeita. Wagner Lima, 13.696. Thiago Nogueira, 13.616. Belmiro, 13.310. Clóvis Girardi, 13.477. Coletiva Dandara. Kilsan de Oliveira, 13.837. Ferrugem Carteiro, 13.000. Professor Davidson, 65.077. Grace Kelly, 65.123. Hoje, Eduardo Leite e a doutora Fabiana Marangoni vão falar de saúde. Minha gente, a nossa vice-prefeita é médica e ninguém melhor que uma profissional de saúde para cuidar da nossa gente. Fala, Fabiana. Como médica pediatra, com mais de 20 anos de experiência, nós vamos zerar a fila de exames e consultas. É Eduardo Leite e doutora Fabiana Marangoni. 40! Coligação para Santo André avançar ainda mais. PSB, União, PP, DC e PMB. Em Santo André, vote Beto Sirac. Estamos colocando o Brasil na direção de um futuro melhor para o mundo. Trazendo de volta programas como Farmácia Popular e o Mais Médico. Criando empregos, cuidando das pessoas. Precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a da sua família. Agora, é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Santo André. Coligação Santo André do Futuro. ET, ECDB, EV, ESOL, Rede, EDT.